5125, Oxo 963, o nome. 360 para Guarulhos, Super Zulu, Ouro Meia. Decola da pista 10, curva à esquerda. 935, controle, acena 512, 0631. Peguei a curva à direita, da Eule da Bridge com curva à direita e o transfono é 5125. Atenção, curva à direita, a da Eule da Bridge, 5125, 6311-05. Chamei pronto. O Gol na 630 vai passar o gate, Fábio. Tente, mantenha, baixa da direita, seu portão previsto é o 4. Tente, 630. Até quase ele fazer o táxi rápido ali pro 4. Confirme? Tem quase pra ele fazer o táxi rápido ali pro 04. Vai dar conflito com o azul. É, só matei o volume na 3A. Tá pronto pra cota aqui no Quebec Terra? Morro 2500 pés, 17 direito, corredor axé. 0935, 0153, 0123, o Clube Abaxerra. Para o Golfo Abaxerra, ponto autorizado no 7, 08 graus, 1 no mar. Autorizado o Golfo Abaxerra. 45, 1825, confirme com o POB com a torre, 1014. Bom dia, Olimpo 53, prossiga. Sente, Olimpo 53, vai aguardar a autorização. Eu não tenho nada do seu plano voo com aqui no sistema, vou coordenar com a defesa aérea. Direita, ponto espera 1895, 1015, boa viagem. Ok, senhor, direita, ponto de botão 1015, ponto de botão. No 630, Juliette, ponto 4. Juliette, 04, no 630. Rodou, chané 6311, puxa, pensamento 15. Aguarde, 6311, conecte de solo, após o gol, passar reta, guarda, tá livre, chame o táxi. Após o gol, tá coordenado, livre, chamar para o táxi, 6311. Tá, conforme encerra Oscar Oscar, está em contato visual com o aeródromo. Serra Oscar Oscar, controle Salvador. Prossiga, Salvador. Serra Oscar Oscar, visual com aeródromo. Ah, sim, senhor, visual. Chama agora a torre 118-95, Oscar. 195, Oscar. Salvador, bom dia, do Papo de Pop, Serra Oscar Oscar. Uniforme Sierra Oscar Oscar, chama na final da 17. Chama na final da 17, Oscar. Bravo, nós, tráfico a reportar, desça visual, frequência livre, bom pouso. Lula 2-1, da Gol, bom dia, sou na identificação. Direto do Una, desce para 4 mil pés, 1-0 no 5, Gol, o número 2-1. Vai observar o Oxuné, vai seguir o Oxuné até o ponto de espera. Azul 9979, decolou 431, no 935, controle. 935. Costa, frequência livre, bom voo até Manatina, escuta regresso, Costa. Salvador, Azul 9979, passando 1000 pés. Bom dia, Azul 9979, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância, Azul 9979. É 311 em frente, pátio de alfa, ponto de espera 1895, 1015, boa viagem. Aguardando a sessão do controle para o 065, chama Salvador em 11935 e aciona o 2653, o Olympus 53. Papa Papa Alfa Tango Tango, sobe e mantém 100, 52 milhas afastado, chama Recife 12085, Alfa Tango Tango. Acionado com 17 almas a bordo. Quanto de autonomia, Olympus 53? para o táxi, o 53. Táxi autorizado até a hotel. Na hotel vai manter a posição e aguardar para o cruzamento da pista, o Olimpo 53. Estamos no Rambo Bravo, que está agora a 20 milhas do destino. Frequência livre, bom voo. Hotel Eco Zulu. Após a rolagem do Xanera ali, mantém que estão no zero. Tá, se o Quebec se achar para ingresso no 7. Desce para 2000 com 1015, tem condições com o PTLS voando tudo? Estamos estabilizando o lote no 621. Chama na papá, Juliette Bravo Delta. Informe Serra Alaska, qual pátio? Consegui copiar, muito baixo, confirma? Ciente então, vai ultrapassar a interseção no pátio 5, fazer backtrack. Assim que o time Quebec se ingressar, o senhor ingressa. Juliette Bravo Delta na escuta? Abatendo Juliette Bravo Delta na escuta? Aguarda para iniciar o táxi. Vai ingressar no pátio ultraleve após o mesmo autorizado táxi. Xanama 311, depolou os 49. 11935, controle. Não, terceiro com Xanama 311. Quebec Serra autorizado ingresso na 97, chamaneada de pronta. Bom dia, decolou na 1. 311, bom dia. Contato radar direto Leda, vigilância. 311. Direto Leda, gato, 311. Afirmo, 621 afirmo. Afirmo. 9979 da Azul, passa 150, chama Recife, 1251, bom voo. 251 Azul. Decolagem Sete Bel Delta, chama na Papá. Tio Quebec Serra, pronto. Pronto. 2159, aguarde a cópia, 1014. Está 3859, cara, 03. Bom dia, desce para 3 mil pés, voo a Duna, seu identificação 1014 no altímetro, vigilância. Dois, dois, um, trip, decolou 5-1 no controle, 1-1-1-9-1-3-5-1-9-3-5-5-2-2-1. Bravo Delta, foi já que o caminho da montagem 35, Quebec Mike Lima, Lima Paulo 1219. Quebec Serra decolou 52, controle 1-1-9-35. 0935, obrigado. Controle, bom dia, o que é o Quebec Serra? Quebec Serra, controle, prossiga visual, Monte São Paulo, litoral, reporte Farol da Barra. Poderia voar 2500 direto? Quilo Quebec Serra. 1-6, aguardando 2500 Quebec Serra. Trip 5221. Salvador, voo 1965. Prossiga. Autorização 380 para São Paulo, Guarulhos. Que aguarda a cota 1014. Tripe 5221 na escuta da torre? Trip 5221, bom dia. Bom dia, 5221 no contato radar sob vetoração, curva direita pro 280, sobe no nível 200, nessa proa limitado por 25 milhas de alta Maikeco de Salvador. Ciente, já mantendo a 280, subindo para 200, limite é 25 da alta Maikeco Salvador, 5221 da Trip. Sistema, submanter nível de voo 200, 5221. Confirma o nível? Nível 2200. Gente, a sessão 200, 5221. Estabilizado no 621. 621, completa a LS, torre 118, 625. 118, 65 na 621, bom dia. Ah, corrigindo a frequência, 1895. 95, obrigado, você. Salvador, agora no 621, no final ILS, passou externo, machado travado. Agora no 621, fogo autorizado no 0, no 20 graus, no 09. Livre pouso no 0, agora no 621. Iniciamento, curva à esquerda, proa 015, limitado pela radial 280 de Salvador. Siga, Bravo Delta. Controle, só confirmando, livre da restrição, durante 25 milhas, 1.00? Milhas? O trip 5221 está sob vetoração, desconsidera a saída, voe para o 280, em caso de falha, 25 milhas DME de Salvador, voa conquista, sobe e mantém nível 200. 7200, em caso de falha, 25 milhas, conquista, 5221 da trip. DME3, 1-1, chame agora centro Recife, em 125, decimal 1, bom voo. 5163, 1-1, bom dia. Autorizado 2.500 pés, certo? 4 no 4, vê se mantém a 4.000 pés, altímetro 1.0 no 5, confirme a razão de descida. 4.000, 1.0 no 5, 1.500 a razão. 1.500, ok. Bom, número 48, razão de descida. Até 150. Velocidade não é problema não. Pode entregar a velocidade que desejar, tá sob vetoração. Ok. Não, se a velocidade não é um problema. Só estou questionando a razão de descida que está empregando agora. Agora 1.500, já retornou a razão normal. Ok, ciente. 5-4 no 4, palmo tráfego 11 horas para 12 horas, 5 milhas, passa 9 mil em descida ao Bang 737. Grato pela informação, 5-4 no 4, visual com a mesa. Solo Salvador, vai no 621, no Livrano, 150, bom dia. Bom dia, táxi via Alfa, reporte do Sr. Juliette. E a Alfa, é a porta do Juliette no 621. Tá 3859, copia. Afirmativo, 3859. Autorizado Curitiba 360, Pesolo 21, decola pistão 0, curva direita, saída Arvo Elefa, controle 11935, transponda 5076. Até 3.500 pés. Autorizado Curitiba 360, decola da questão do zero, arborda direto, primeira curva direita, superior de luz 2 no conflito, combo, superior de luz 0 pelo cabo, superior alfa 3.10 até o ano. 1.19.5 ao controle, transponda 5.9.7.6. 5.0.7.6 ao 3.8.5.9. Obrigado, 5.0.7.6, instante 3.8.5.9. Portão 3, chame pronto. Portão 1. É Juliette pro 01 no 621, obrigado. Voo no 165, copia. Siga, senhor. Voo no 165. Salvador Guarulhos 360, Pesolo 16, decola pista no 0, curva direita. Daí o Leda Print, controle 11935, transponda 5140, o gol no 165. Pista 17, mantém minha escuta. Direita do 10, mantendo a sua escuta, atualizado, cruzamento eixo da 1935, limpo 53. José, chegou 1165, a posição 62. 5140, confirmando, direita pode, portão 62, chame pronto. É, mano. Paulo, 3259, pronto para pistar em estacionamento. Autorizado, portão 3, chame táxi. Autorizado, pistar em estacionamento, 3259. 4-4, livre redução, curva direita para o 0.45, 5-4 no 4. Reduzindo 0.45, 5-4 no 4. Bravo Delta, pronto, top. Salvador, a Aracaju 090, Golf 677. Pista novela, curva esquerda, saída Conde, controle 11935-0172, do Bravo Delta. 53, cruzando final da 17, no lado controle 11935. Controle 11935, Olimpo 53. Mantenha 060, Vitor Tango. Ok, tá pronto para o táxi? Olimpo 53, é o controle. Sobe e mantém nível de voo 065, confirmando a radial de afastamento. É a radial de ventos autorizada pelo 065. E ao 200 está livre, Olimpo 53. Radial na altura do ponto, a radial 200, subindo para o 065. Volume 48, desce 2000, livre LS, chama estabilizado, no 648. 2000, autorizado LS, 614. Equipe 5414, desce, mantém 3000. 3000, 5414. 414, curva direita para o 060. 060, direita, 5414. Firmo direita, 060, limite ao localizador. Direita, 060, localizador, 5414. Décima mantém 4 mil pés, altímetro 1014, então 3896. Quatro no quatro, mantenha para o 060, informe localizador. 060, localizador, reporta Arado. Salvador, chegou no 65, pushback, acionamento, meia dúzia. Autorizado, chama o táxi. 4 redução 1709. 170, 5414, está no localizador. Gente, redução para 170 nós, continua a aproximação LS, segue o tráfego anteriormente informado, agora 5 milhas a sua proa. 5414, ciente, reduzindo. 59 para o táxi, com 167 a bordo, 4 horas e 20, alterna campanha. Direita, ponto de espera, 1895, 1014, boa viagem. Estado no 0, no 4, limitado, ponto 0, 1895, 3859. Bravo Delta, segue o TAN, 1895, boa viagem. Número 48, passou Duna, completa LS, torre 118-95. 1895, obrigado. No 4, no 4, da Trip, desça para 2000, reporte full LS. Já está no localizador, aliás, já está no ILS, perdão, 5414. Completa então a aproximação, aguarda transferência, 5414. Completa e aguarda transferência, triplo. 3896, da TAM, desce 2000, 1014 no altímetro, direto Duna, livre LS. Direto Duna, 2014, Bravo Vitor Tango, controle, é autorizado para 4000 pés, altímetro 1014, Bravo Vitor Tango. 100 graus, 109, ajuste no 095. Eu recolho 0015, 1648. Com 17 com curva esquerda na Momo, transição Nizza, controle 11935, 5135, uniforme mais uniforme. Seguinte 5414, 5 milhas do marcador externo, torre 118-95, bom pouso. Obrigado. Mantenha o ponto de espera, dona Zero. Gente, mantenha o ponto de espera, 7-3-2-4. Confirme com a torre, 18-95, 1015, uniforme mais uniforme. Rodou para o táxi, disse algum número 165 com 182 convidados de tripulantes, 3 horas e 20, galeão adiantante. 182 almas a bordo, livre táxi, número 65, pátio mundial, ponto de espera 18-95, 1015, boa viagem. Taxi Patin da Alfa, ponto de espera 1895, 14, segundo número 65. Voo. Tecido em condições visuais, frequência livre. Equipe 5221, sobe e mantém 140 do coisa, sobe e mantém 200. Chama agora centro Recife, frequência 126 decimal 0, bom voo. 260-35221, até daqui a pouco. Eu regresso. Vitor Tango, controle, vetoração para aproximação visual da pista 17, voo pro 125 à esquerda. Firmo, e desça para 3 mil pés. Altímetro em Salvador agora 1014. Então, 3896, redução 170 mais. 170, 3896. Número 48, solo 08, na direita, 219. Direita, 219, né, 48. Se voa a Lagoinha, deixa o reporte para a descida 5403. Quatro, pouso autorizado na 0, 100 graus, 119. Livre, pouso na 0, 5494. Bom dia, livrado. No 64, táxi via Alfa, reporte ao Mr. Juliette. Alfa, Eco, Mr. Juliette, gol no 643. Confirme. Mantém Alfa, forma Mr. Juliette, gol no 643. Hotel Yankee, assume identificação, mantenha 090, reporte para descida, chegada a Mari, Serra do Bravo Vitor Tango, mantenha para o 125, reporte visual para mudança de regras. Bravo Vitor Tango. Mantenha a proa 125, aguardando transferência. Tango. Hotel Juliet, Cork Ident. The sentiment in 4,000 feet, confirm that you are intended to land on the runway 17 off Salvador Airport. 48, ingresso Juliet, portão 8. Portão 8, retorno 643. For intercept the final approach of runway 27, question 17. Maintain heading 205, descend 4,000 feet. Lima Hotel Juliet. Hotel Juliet, altitude correct is 4,000 feet and the altimeter setting is 1015. 896, torre 118.95. 3895. Mantenha o nível 170. Só com a Juliet, vai. 514, Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 514. No 630, quase zero. No 630, guarda copo, América. Andando, só. Confirme? Então falou a saída? Fuca. Já. Lima Hotel Juliet, descend and maintain 3,000 feet. Pouso autorizado no 0, 130 graus, 099. Livre pouso, pistão no 0, tá 3, 8, 9, 6. 3859, colou 13, controle 1, 9, 9, 3, 5. Olá, 3, 6. Saída, bom dia, tá 3, 8, 5, 9, cadê? 3, 8, 5, 9, bom dia, contato radar direto Elefa Vigilância. Direto Elefa Vigilância, 3, 8, 5, 9. Hotel, chama na papá. Tamado. 35403, desce, mantém o nível de voo 1940 devido ao tráfego na posição de 12 horas a 3 milhas, mesmo sentido, passando no nível 130. 1-3-0, um Bravo Eco 9 Lima. Solo 1-5 à direita, no 21, decimal 9. Hotel autorizado cruzamento, Quebec-Mac-Lima, Lima 1-2-1, decimal 9. Hotel decolagem autorizada no 0, 130 graus, 099. Bom dia, após a rolagem, Charlie 402, ali, mantém pistão na zero. Pode vir pro 402, ali, mantém o nome. Salvador Recife, 370 pelo ISO 58, bichão 0, pousa na esquerda, saída Pucaracaju, controle 1935, transponda 5145, voo 630. Autorizado 370, Recife, pelo ISO 58, decola curva esquerda, Pucaracaju, 1935, controle 5145, transponda, voo 630. Portão 4, chame pronto. Distribuição 403, desse Mateu nível 1-1-0. 1-1-0. Olho, Bravo Victor Tango, visual, qual é o nome? Bravo Victor Tango, está mantendo nível visual? Ainda não, foi recebido para 2 hotéis, aguardando transferência. Ok, o senhor irá modificar ou não? Afirmativo, modificar para pouso na 1-7. Ok, plano modificado, zona 3, zona 7, desse Mateu 1.500 pés, regra de voo visual. Chame agora Torre Salvador na frequência 1.18, decimal 95. Sente. Controle Salvador de Papatão, Jato Bravo Delta. Jato Bravo Delta, contato radar nada, colagem, sub, mantém o nível 090, sai da Conde. Saída Conde, pode falar direto Conde? Autorizado direto Conde. Qual parte do Bravo Victor Tango após pouso? Agora da base, senhor Victor Tango. Sim. Mantenha-se regra de voo visual, ajuste o altímetro 1-0, 1-4. Desça e mantenha nível 0, com altitude 1 no meu pé. Hotel Juliette, informe para modificação do plano de voo. Lima Hotel Juliette, calling for change of flight plan. Send it to 1,500 feet, and your flight plan is 10-1-3-1-9. Atingiu 110-4-0. Você 403, desça para 4.000 pés, ajuste altímetro 1-0-1-4. 4.000 com 1-0-1-4-5-4-0. Autorização São Paulo, por favor. E agora, só um instante, milita todos. Controle 119-35. 135, tá? Salvador, bom dia, gol 165, Dael. Gol 1165, contato radar, submetendo nível 360, saída Dael. 360, 165. 54103, reduz agora para 1709, informe que temos um tráfego transportando enfermo. O senhor irá seguir como número 2. O tráfego irá pousar na pista 97. Reduzindo, 5403. Hotel Bravo de Santos, falou 2-1, por exemplo, que será que está o pronto de... Leda? Está autorizado. Leda, o nome é 65. Call now tower 118.95. Veteração para sequenciamento com tráfego formado. Curva direita na proa 240, limite voo nessa curva por 10 milhas, aguardando o vetor final. Direita 240, descendo para 4 mil pés. Está autorizado a descer até 3 mil pés, 403. 3 mil. Cliente. Aeroclássico, Cuna 630, 124 a bordo, 3 horas e meia, Terra Natal. 78? Quantos a bordo no 630? 124, 124. Apresentar para a direita, ponto de espera 1895, meio 14. Direita 1895, fazer. Hotel? Sim, gente, é o número 2, vai guardar, ok? O Vitor já hotel. Torre Salvador, bom dia, eu vou no 630, pode esperar. 630, bom dia, tá autorizado a linha decolada 10, vento é 120 graus com 8 nós. A linha decola no 0, bom, no 630. Cópia? Prossiga. Voo no 621 autorizado São Paulo, via Zulu 16. Nível 360, decola da 10, na primeira curva pela direita, saída da Euleda. Após direto bridge, aciona 5152. Controle 19.35. Tente para São Paulo 360, via Zulu 16, decola da 10, curva direita da Euleda bridge, 5152, aciona sinal 35 com controle. O número 21 o cotejamento está correto, chama para puxar o estacionamento. Obrigado, seu Maremo. Oscar do Travesse de Passu. Sente, Mike, é Oscar, chame, desce manter o 500 pés. 500 pés, chame torre na frequência 1-1-9-5. 1-2-9-5, Oscar. Se a Hotel Yankee desce mantém 2 mil pés, ajuste o altimetro 1-0, 1-4, informe o sinal do procedimento LS, que foi pista 1-0. Curva da direita. Bom, curva da direita, a gente já espera o mais que 403, pode descer para 2 mil? Confirme? Pode descer para 2 mil pés, o senhor? Afirmativo, desce mantém em forma estabilizada, ajuste o altimetro 1014. Então, vamos lá. Uno 630 decolou os 26, achando o controle em 1-1-9-35, tenha uma boa tarde. 935, vai ver. zero decolado, seu Jumento. Chame Torre 118, decimal 95, 355403. Chame Torre 118, decimal 95. 095, obrigado, bom dia. Voo 630, contato radar, sube mantendo 370, sai da PUC. Sente, poderia coordenar o 39? Torre, o 35403 está no localizador 8 milhas. O 35403, prossiga na final da 10, aguarda autorização proposta. Aguarda autorização, 5403. Lima Hotel Juliette no solo aos 28, autorizado backtrack agilizando, reporte livrando na bata. Tá 3859, chame o centro Recife, 1251, alterna 13395. Cabeceira 35? É negativo, vai aguardar, vai esperar aqui o Mike agora. Ok, por gentileza então aguarda, tá visual com o trip passando o externo agora? Ainda não, vamos terminar o 360, vamos verificar aqui o trip. Ok, então mantém a espera sobre o farol do Tapuã, 500 pés, reporte quando o visual com o trip na Fórmula 0. Vai ficar na espera aguardando o visual com o trip do Mike agora. Os Cocker Dent on Maria Live, descendo to track level 05, 871014. Helicóptero na linha do litoral à sua direita, sobre o farol do Tapuã, em espera, aguardando a sua passagem. Checando o trânsito, autorizado por 90, trip 5403. Baixou e travou. Livre pouso, trip. Recebe o 630? Vai passar na frente da guarda. Sente o Mike Eco Oscar, a retaguarda do trip, reporte girando base. Contrário girando base, Oscar. Turno 630, manter o perfil da saída. Azul 4207, já sendo a indicação desse, manter a 4000 pés, ajuste o altímetro 10014, chegada bom. Então, o Bravo, que Luiz, que pronto, cópia. Sabatango, Bravo, Kilo Isque, autorizado Salvador, Salvador, voo local, altitude de 1000 pés, decola da 17 com a curva pela esquerda, segue o corredor forte, aciona 0116, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 95. Cotejamento está correto. Para táxi e acionamento, chame torre 118, decimal 95. Mike Eco Oscar cruzando o alongamento da 17. Desculpa, da 10. Sente, Mike Eco Oscar. Mike Eco Oscar, livre pouso, cabeceira 17, vento 120 graus 08, nosso. Livre pouso, Oscar. Sabatango Victor Charlie Hotel, autorizado táxi via pátio 1, Índia, até o ponto de espera da pista 10, quando lá chame torre 118, decimal 95, ajuste na 014. Boa 5403, você escuta. A 403, autorizado táxi, via Kilo, pátio 3. Pátio 3, ó. Uniforme, Mike, uniforme, liga só na chamtaxi. Mike, recorte o final do ano 7. Vai me chamar a torre? Mike, recorte para no final do ano 7. Eu sei, claro que vai avistar, ele pousa. De pouso, vai. Vitor Thiago Hotel, mantém em posição, chame solo novamente, 1219. Thiago Hotel Yankee, torre 1895. 1895, grato. Só 3. Bruno 648, Juliette, confere, agora fala com a 1-2-6-8-5, bom voo. Qual o tempo? Gol no 630, sequência? 1-2-6-8-5, gol no 630. 2-6-8-5, pode ir. Me chame para o táxi. Moremos táxi, 1-2-6-8-5. Bom dia, Papa Tango, Santa Ed, final da 1-0 e baixo travado. Zero fly direct to Duna, send 3000 feet to initial 014. Direct to Duna, 3000 feet, 1014, 625, proceed. Não confirme o destino? Puta, final do 1-0, passado travado. Sente, senhor hotel, em equilíbrio, todos pistão 1-0, vento 1-0 com 1-0 mais. Desculpa, pistão 1-0, o senhor tem. Chame torre 118 decimal 95. Passa do mapa para o final, 4 metros. Gente, obrigado, senhor Doeck. Boa na minha 48, pronto, corta. Muito autorizado, Maceió, via Whisky 58, nível 370, decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda, saída Puka, transição Caju, aciona 5-1-3, controle 1-9 decimal 35. Vento 1-2-0 graus, 1-0-11. 7, grato. 648, que eu tenho realmente está correto, chamo para posicionamento. Acionar a chave de táxi por outro lado.